não queria assustar vocês. Mas se soubessem o que eu passei, tudo porque eu tive medo. Estou muito envergonhada pelo que fiz. O que fazem quando levam susto? Ah, cantam uma canção. Medo, pois tudo agora há de se arranjar. Eu vou precisar dormir de noite. Mas não posso dormir no chão como vocês. Ou nessa árvore como vocês. E também não posso dormir como um passarinho num ninho. Não sabem onde eu posso ficar? Sabem de algum lugar por aqui? Sabem? Vocês querem me levar? Thank you.